seu voto aqui, meu voto faz. Mais votos traz, votamos nós, limpando pau sem pau, votó. Um voto seu, um voto a mais, seu voto aqui, meu voto faz. Mais votos traz, votamos nós, limpando pau sem pau, votó. Saiu Genô, votar sem dó, sem pó, votó. Tirando Zé, mudando Lula, dançou Valé, pegou Malu, caçando Có. Saiu Genô, votar sem dó, sem pó, votó. Cada foto faz diferença pra mudar o Brasil. Vamos mandar os picaretas pra puta que pariu. Honesto sim, malandro não, limpeza sim, bandido não. Clareza sim, mutreta não, certeza só sem cocotó. Honesto sim, malandro não, limpeza sim, bandido não. Clareza sim, mutreta não, certeza só sem cocotó. Vamos, mamauê.